Olá, então seja bem-vindo ao ABC da Saúde, sempre na boa nova, na melhor companhia, na melhor sintonia, aqui aos sábados, depois das 12 e também em repetição à quarta-feira, também depois das 12. Falamos de diversos assuntos, com diversos técnicos e diversos profissionais. Rita Moraes é uma das profissionais e das técnicas, naturalmente, a doutora que deu início a esta rúbrica, ABC da Saúde, antes com outro nome, já lá vamos com alguns tempos. Mais uma vez obrigado, Rita, por estar aqui. É hoje muito especial, como sempre, o estúdio. Para quem depois puder ver no Facebook, vai ver que vai ser um estúdio quase como aí a cozinha. É sempre engraçado nestas coisas, porque hoje o tema é lanches de verão. E é importante, porque há muita maneira. Eu fiquei a conhecer mais algumas. E deixem-me dizer que este não é bem uma limonada. Pode-se dizer uma limonada, não é, Rita? Olá, bem-vinda. Olá a todos. Olá, senhora Alvina. O que eu trouxe hoje, e quase que em tom de início também de rúbrica, vamos falar de lanches saudáveis aqui de verão, com direito a degustação. Eu diria que isso é uma infusão aromatizada com rodelas de limão e hortelã. E para quem nos está a ouvir, acha que eu estou a entrar em delírio. É que eu trouxe para o Sr. Alvino experimentar, e a Liliana também experimentou. E deixe-me dizer que fresquinho é muito bom. É, não é? Tinha alguma dúvida sobre a acidez da própria limonada quando se faz, não é? Porque muita gente até lhe mistura um bocadinho de açúcar. Mas a limonada em si misturada com água tem um paladar muito diferente. Mas este hortelã, não é? É. Dá-lhe um aroma. Dá. E é rodelas, portanto, eu cortei as rodelas. Eu estou a mostrar ao Sr. Albino, eu trouxe uma garrafa. E depois coloquei. Vai ver no Facebook isto. Exatamente. Tudo. Portanto, eu coloquei as rodelas de limão na água, as folhas de hortelã inteiras, coloquei no frigorífico para deixar a água ganhar este sabor. E fica muito agradável, fresquinho. Eu não juntei doce nenhum, tanto que eu avisei logo o Sr. Albino que não era doce, mas eu não sinto essa necessidade, que o seja. Portanto, sabe muito bem, experimente que vai valer a pena. Mas antes de mais, hoje trazemos aqui uma convidada, outra Rita. Olá, Rita. Olá. Estás bem disposta? Sim. Sim, mesmo? Mesmo. Então, qual é a sensação aqui de vir à rádio? Conta-me. É engraçado. Já tinhas vindo aqui, feliz? Já? Sim. Já? Ok. Olha, Rita, eu hoje tenho um desafio para ti. Vais-me ajudar, porque as pessoas que nos estão a ouvir vão aprender connosco algumas ideias aqui de lanches saudáveis. Pode ser? Sim. Queres começar? Estou a imaginar isto com uma Rita, hoje com duas Ritas. Isto de facto está um estúdio totalmente virado mais uma vez. Mas pronto, vai ser engraçado. Sim, vocês têm que ver a fotografia do Facebook para terem noção do que é que nós estamos a falar. Então dá aqui uma sugestão a quem nos está a ouvir. O que eu gosto mais nos meus lanches de verão é principalmente os iogurtes. Os iogurtes? Bem fresquinhos? Sim, mas simplesmente magros. Magros, muito bem. A Rita já está com a lição ensinada, que a Rita é acompanhada por mim. E então já não pensem que fui eu que lhe disse para dizer isto. Não fui. Ela, por inícia já própria. É hábito, ela, sim, ela tornou-se um hábito há bem pouco tempo, não foi? Introduzir os iogurtes magros. E por falar em iogurtes magros, eu trouxe uma sugestão para a Rita experimentar, porque ela nunca tinha experimentado um iogurte congelado. Portanto, o que é que eu fiz? Peguei num iogurte magro, normal. Introduzi uma colher, espetei uma colher no iogurte e pus no congelador. E ela agora está a comer gelado de iogurte. E ela está a dizer que é muito bom. É bom? É. Confesso que sim. Ela está a comer o gelado. E neste caso é um gelado totalmente inofensivo, porque é de iogurte magro. Sim? Bom? Sim. Aprovado. Portanto, esta é uma sugestão que eu vos trago. E é um gelado de um iogurte magro. Fica muito saboroso. Escolham o vosso sabor. Eu trouxe um iogurte que é de aroma, mas existem alguns iogurtes magros que são mais cremosos, então ainda fica mais saboroso. Portanto, ótimo. A única coisa que sei que fazer é só espetar a colher. É só espetar a colher. Não tirem a película, não tirem, espetem a colher e ponham no congelador direitinho. Pronto. E o que é que eu acho? Acho que o iogurte derrete mais facilmente, portanto, têm que o comer, não é? Mas também sacia mais. Sim. É? E eu ainda trouxe outra sugestão de iogurte. Mas este iogurte, Sr. Albino, gosta de iogurtes? Gosto com nem algum. Todos? Nem todos. De morango, gosta? É o preferido. É mesmo? É o mesmo preferido. Então, Rita, vai entregar ao Sr. Albino para ele experimentar este iogurte. Pronto, estão Vamos a ver, lá. Eu agora, com agora uma dieta experimentar destas... Experimentar um iogurte. A Rita... Portanto, é um iogurte magro, é um iogurte de gelatina... Muitas pessoas falam em gelatina, a gelatina deve-se ter atenção porque tem açúcar adicionado, este não tem açúcar adicionado, ele está fresquinho, eu trouxe umas placas, portanto acaba por nos levar outra vez aos lanches de verão. Pode experimentar, Sra. Albina, trouxe para si, está tudo... Vocês vão fazendo programa, eu vou-me saciando, portanto, quer com o iogurte, quer com o sumo fresquinho, exatamente. Não há problema nenhum, estou à vontade. E assim, quando falamos em lanches de verão, nós não nos podemos esquecer de uma coisa que eu também trouxe, que é uma mala térmica. O Sr. Albino não tirou fotografia, mas tem que tirar. Nós temos que ter sempre uma mala térmica, nós temos que ter placas de congelação para... Vamos tirar uma fotografia para o Facebook neste momento. Temos que ter placas, temos que ter sacos térmicos para as nossas coisas estarem bem fresquinhas, portanto saem do frigorífico e é como se mantivessem lá. E esse iogurte não é exceção, portanto eu acho que deve ser comido bem fresquinho para refrescar a nossa manhã ou a nossa tarde. Eu acho que é uma ótima solução para quebrar ali o almoço e o jantar, não achas? Para quê? Qual é o objetivo de nós desde o pequeno almoço? Por exemplo, até o almoço... comermos. Para depois no almoço não termos tanta fome. Por exemplo, não é? Quebrar ali amanhã, porque amanhã muitas vezes é muito longa, nós tomamos o pequeno almoço cedo, não é? Sim. E assim não estamos tantas horas sem comer e controlamos melhor o apetite. Se falamos em verão, então hoje está um calor, comemos uma coisa bem fresquinha, ficamos nesta logo... Nesta altura, como sempre, há uma coisa que vem ao encontro daquilo que nós ao longo do ano falamos, é que há necessidade de beber mais líquido, é, mesmo não é? O próprio corpo precisa, não é? Portanto, nós temos sem que... Sem dúvida. Esta limonada, que não é limonada não, só é em si... Não, é uma infusão. É uma infusão de hortelã e limão, de limão. Rodelas de limão. Geladinha, de facto, é maravilhosa. Exatamente. E os iogurtes, conforme este que eu estou a provar, de morango, que é um dos sabores mais preferidos... fresquinho a meio da manhã, acaba por ser excelente. Um hábito. E a pessoa depois até trabalha com outro rendimento. Estar ali tantas horas sem comer não faz sentido. E por vezes é uma questão de não ir a coisas pesadas, de não ir a um bolo ou de não ir a uma coisa tão calórica. Podemos ter outras soluções. Eu não sei se ele está muito fresquinho. Acha que está muito fresquinho? Então, a Rita agora vai comandando o programa com a Rita mais pequena. E eu exatamente. Vou saborear o iogurte e depois darei a resposta mais para a frente. Rita, tu que costumas fazer aquilo que há pouco estava a falar a doutora Rita Moraes, fazes assim muita refeição ao longo do dia, não comes muito de uma vez só, costumas fazer isso? Não, como é que costumas fazer? Eu confesso que às vezes falta-me o apetite para eu comer aos meios do Mais almoço tempo, e do jantar, mas... É aconselhável comer 3 em 3 horas ou 2 em 2 e é assim que eu costumo fazer. A Rita tem dias, mas na maior parte dos dias ela come várias vezes, não é, Rita? Esta sim. Este é um dos princípios que os mais pequenos, os jovens, deveriam ter, não é? É, sem dúvida. E levar já de casa, não é, Rita? É uma ajuda quando tu levas de casa? Sim. É? Pois, porque o levar de casa acaba por... não corres o risco de te tentares a ir ao bar. Ou então de acontecer como já aconteceu esta semana, não é? Estás tantas horas sem comer. Eu confesso que esta semana já... num dia, acho que foi na quarta-feira... Que estiveste muitas horas sem comer, não foi? Eu tive muitas horas sem comer e na terça não comi lanche nenhum que levei. E depois conta lá, o que é que aconteceu à noite? À noite tive muita fome e cheguei a casa da natação, que eu pratico natação, que é o que faz bem. Cheguei a casa com dor de barriga e acho que estava com fome, porque depois de comer uma peça de fruta, eu senti-me melhor. Não é? E então o que é que tu podias ter feito, por exemplo, nesse dia à meio da manhã e à meio da tarde? Eu à meio da manhã podia ter comido uma peça de fruta. Por exemplo? E à meio da tarde? E à meio da tarde podia ter bebido um iogurte líquido, ou mas sólido, magro. Pois, portanto, assim não estavas tantas horas sem comer. Mas não pensem que eu vos venho trazer só uma infusão de limão e hortelã e iogurte, seja ele sólido. O Sr. Albino está ali a comer, portanto... Eu ainda aqui estou. Eu estava a saborear, porque é assim, normalmente nós comemos um iogurte, um iogurte normal. Este é um iogurte que tem a gelatina de iogurte. Há uma grande diferença, e por aquilo que eu também noto, há uma grande diferença entre o próprio iogurte em si e este gelatina de iogurte. É assim uma diferença, pelo menos não só no paladar, porque de facto é maravilhoso. E eu que adoro morango. Mas gosta sabor, mesmo? Eu que adoro qualquer das frutas, toda ela gosto, mas o morango dá, para mim tem uma característica única, tem um paladar único. E feito, ou pelo menos assim, a gelatina, possivelmente já teria tido provado, não lhe dei foi tanta atenção. Talvez. Ou o iogurte tradicional, sim. Meio gordo ou magro. E esta gelatina, ou este iogurte tradicional, é de facto muito diferente. Há sim uma diferença tão acentuada entre a gelatina de iogurte e o iogurte tradicional. É assim, o iogurte tem muitas vantagens, porque estamos a falar de um leite fermentado. Então, para a saúde intestinal, torna-se extremamente interessante. Então, o que é que acontece? A gelatina não é assim um espetáculo. Então, acaba por exemplo, uma criança... É muito interessante introduzir o iogurte. Eu não gosto de gelatina, não sou apreciador. Pronto, de gelatina. Pronto, é isso, se calhar só a gelatina, quer dizer, aquilo é só proteína, não tem assim tanto... Enquanto se for gelatina de iogurte... Mas dizem que fazem bem, diz que faz pronto, bem, não sei se faz... Aí não estamos a introduzir açúcar, tem edulcorante, portanto, por isso é que ele é docinho, tem a proteína do iogurte e tem os fermentos lácteos do iogurte na mesma, portanto é extremamente interessante. Como eu vos estava a dizer, não pensem que eu vos trago só iogurtes. Portanto, também trouxe uma pecinha de fruta para complementar aqui o lanchinho. Neste momento estou a abrir um Tupperware. Portanto, se falamos em lanches de verão, nós temos que falar em caixinhas apropriadas. Claro, isso tem que ser. Se saímos de casa, tem que ser. Portanto, eu trouxe um iogurte para aqui no estúdio comerem. Neste caso, a Rita e o Sr. Albino. Sr. Albino, moranguinho já lavadinho. Toca a comer, está bem? São biológicos, segundo o que me disseram. Não levam produtos, portanto... Pronto, isto é bem bom. Sim, e da época, que é o mais importante e tanto promovemos aqui. Fruta da época, porquê? Porque é bem mais rica em nutrientes, neste caso vitaminas, minerais, antioxidantes. O morango, não fosse ele ser esta cor maravilhosa, ele é muito rico, tem muita fibra alimentar. A Rita está deliciada aqui a comer o seu gelado de iogurte e a comer uns morangos. Portanto, é um excelente lanche. Tudo bem que é um lanche, com licença. Pois, vou mandar os iogurtes, portanto, daí o som estranho. É só para dizer que são morangos. São morangos, não são? Eu também acho que é a diferença do morango biológico, é que sabe mesmo a morango. E eventualmente também se corre o risco de ele, por vezes, saber um pouquinho mal, porque eles também amadurecem, por vezes, cedo demais. Então, Sr. Albino? São biológicos. São biológicos. Ouça, no outro dia... Há uma diferença. No outro dia comprei cá em Oliveira, não são esses foram-me oferecidos. Comprei cá em Oliveira um moço que tem morangos biológicos e que nos foi trazer à clínica. Ouça, eu comi morangos pela primeira vez, a sério. O morango de venda nem sempre é muito doce, é muito branco por dentro. E não, não sabe, não é morango, esse sabe morango, adoro. Este come-se bem sem... Sem enfim, açúcar. Sem aqueles condimentos que claro que vem, sim, como, claro que sim, é delicioso. Por exemplo, eu ainda antes de vir para aqui para a rádio, estive com a Mariana, portanto, Mariana Lourenço, que trabalha na clínica, e ela estava a comer uns morangos cortadinhos com um iogurte também lá dentro. Da tacinha, levou. Portanto, é excelente lanche. Portanto, já estamos aqui a introduzir outra solução. Pode juntar a fruta e o iogurte, pode congelar o seu iogurte e fazer como a Rita está a fazer, que está a comer o seu iogurte. E o Sr. Albino, que já comeu o seu iogurte também e a peça de fruta. Mas eu ainda trago outra solução. Uma solução fresquinha, que eventualmente pode não ser aceito por todos, mas eu acho que é uma solução interessante. O que me diz, Sr. Albino? Está a perceber o que é? Cenoura, não. É umas tirinhas de cenoura. Gosta? Cenoura. Gosto de cenoura. Cozida. Mas, cozida. E assim, com licença. Não sou... Ora, bem, esta é a tal parte em que nós nos levantamos, saímos dos micros. Estamos-nos a levantar. E ainda bem que isto não é televisão, porque se fosse televisão também era capaz de ser engraçado e ver tudo isto, como é que se faz. Este é o barulho de quem come cenoura. É engraçado. Engraçado. Bem, não achem que nós enlouquecemos. É só para tornar isto mais... Não, queremos dizer com isto que no verão pode-se aproveitar, de facto, a fruta da época e não eu só, para fazer magníficos lanches e intervalar no meio das refeições. Isto praticamente não tem calorias, portanto isto é irrisório e sacia, porque nós estamos aqui a trincar. E é agradável. E a cenoura agora também está na altura dela, portanto é muito bom. Portanto, a Rita já está a comer um iogurte com bocadinhos de cenoura. É extremamente interessante. Portanto, vamos aqui rever. Eu trouxe uma infusão, portanto, uma água aromatizada com rodelas de limão e hortelã. Trouxe um iogurte congelado, introduzi a colher, congelei. Trouxe um iogurte sólido magro, também o Sr. Albino experimentou. Trouxe peça de fruta da época, neste caso morangos. Trouxe cenoura em tiras, é um excelente snack para a tarde, por exemplo, para enganar o estômago, para quebrar a tarde, é ótimo. Vou dar outra solução. Isto é uma coisa que nós podemos fazer em casa, ou podemos comprar a fruta desidratada, por exemplo, maçã, cortada às rodelas num pacotinho, não tem açúcar adicionado, é outra solução. Mas se a fizermos em casa, com a casca, cortamos às meias luas a maçã, colocamos no forno para extrair aquela água e fica muito bom. E é outro snack que pode ir sequinho num recipiente destes, numa caixinha bem isolada, no saco térmico, com placas de congelação para manter o ar bem fresco, não é? Porque está tanto calor, os alimentos vão se alterar. Então, outra solução. O que é que acha? Eu estou satisfeito, aliás, este sumo típico de cenourinha. Cenourinha. Não é nada que nós, e acabamos sempre por bater naquilo que ao longo dos tempos nós temos vindo a falar. Há muita maneira de nós, de facto, termos e mantermos uma alimentação saudável. Não invalida que em alturas especiais e noutras alturas se possa pecar um pouco. O que não se pode é fazer disso o hábito. O que se deve fazer hábito é isto que nós estamos aqui a fazer nesta altura, mais até porque o tempo quente também nos leva a beber mais líquidos, a comer coisas mais frescas, a beber este tipo de infusões. Aquilo que nós devíamos criar como hábito, e o exemplo é da Rita mais nova, não é? Exatamente. Que ela consegue precisamente fazer já isto com alguma naturalidade. Que é aquilo que não se vê muito por aí além. Aquilo que acaba, ou que acabámos hoje aqui de fazer, e como eu disse, fizemos isto em rádio, com a mesa de hoje a servir quase uma mesa de piquenique, é aquilo que nós devemos ter o hábito. E principalmente incutir às pessoas mais jovens e aos mais jovens. Penso que é isso. A Rita está. Sim. Está. A Rita está, de facto, toda lambuzada com o iogurte. Em rádio não se vê, Rita, estás à vontade, não há problema. É isso, mas só mostra a vontade com que, de facto, ela tem. Eu acho que sim, é incutir, é dar o exemplo, é o facto da Rita hoje vai chegar ao pé da mãe e vai dizer: mãe, eu comi um gelado. E a mãe o que é que vai dizer? O quê? Tu comeste um gelado? Sim, um gelado de iogurte congelado. Pronto, e fica aquela coisa, aquele ratinho quase satisfeito, não é? Aquela coisa de, ok, eu comi um gelado, comi uma coisa fresquinha e sabe bem. Claro que quem me está a ouvir vai dizer, tudo bem, mas não sabe igual a corneto. Claro que não sabe igual a corneto. Então havia de saber a corneto, se é iogurte congelado não é corneto. Mas para o dia-a-dia é uma solução muito interessante e bem leve e que não vai promover o aumento de peso, não vai promover problemas na sua saúde, que é o mais importante. Vai ao encontro daquilo que nós defendemos, que é uma alimentação saudável. Saudável. O que é que tu achas, Rita? Conta-nos lá. Eu acho bem. Eu acho bem. Deixem-me comer, se faz favor. Só uma perguntinha. Todas. Nós podemos comer isto todos os dias, é que não faz mal. Tu não podes comer um iogurte à tarde? Então, pois claro. Então, pois claro, se ele for congelado, é igual. Pronto. E de facto, isto é fantástico. A Rita já está aqui aos pulinhos de alegria. Escolhes o iogurte que mais gostares e congelas. Sim? Esta também é uma maneira, Rita, e estamos quase na ponta final desta rúbrica, mais uma rúbrica. Esta é uma maneira também de, às vezes, fazer com que os mais jovens peguem algumas coisas que gostam menos, não é? Ai, sem dúvida. Mas os mais jovens e até os mais velhos, não é? Porque nós temos adultos que não comem nada disto. Mas eu acho que também tem que passar a mentalidade de, por exemplo, o Sr. Alvin, imagino que trabalhamos os dois. Se eu levasse isto, acha que ia parecer mal? Não! Não é? Eu estou à vontade porque vejo muita gente a fazer isto. Exatamente. Onde eu estou. Eu acho que é ótimo. Até colegas que fazem e há muita gente, enfim, que sabe bem e faz isso. Agora, a preocupação que nós temos é de facto nos mais novos, porque não têm esses hábitos alimentares. Não algumas têm dificuldades em fazer as refeições certas. E se agora não conseguem, um dia mais tarde vão ter problemas. Pois, porque estes hábitos têm que ser criados desde pequeninos, os pais têm que dar os exemplos. Mas se eles aderirem, ou seja, se lhes mostrarmos, eu tenho mostrado isto nas consultas, por vezes nem sempre é possível, e também quis para incentivar ainda mais a Rita, quis trazê-la aqui e mostrar e que ela provasse também para vos dar o testemunho dela. Mas eu acho que sim, que são soluções interessantes, deem o exemplo, abram o vosso leque, experimentem algumas das coisas que nós aqui falámos, vai valer a pena. O Sr. Albino está a beber a infusão. Eu gosto imenso. Quando nós fazemos workshops geladinha, ali na clínica, servimos sempre isto e as pessoas gostam muito. E pronto, naturalmente que o programa vai ficar, esta rubrica vai ficar por aqui. Nós vamos continuar a degustar, enfim, todas estas coisas. A Rita continua ali de volta do seu gelado já um bocado. Ah, pois agora é só a colher. Agora é a sobrinha. E fica a colher, pronto. Pronto, e fica a colher. E portanto nós vamos continuar a degustar quer a cenoura, quer o morango e esta infusão. Pois, a Rita está a dizer, não se esqueçam, não ponham as colheres para o lixo. Pois, não compre. Obrigada, Rita. Até à próxima. Gostaste? Obrigado. Eu gostei. Ok, obrigada. Pronto, tens que voltar mais vezes, Rita, está bem? Para falarmos de outros assuntos também. Combinado? Está bem? Sim. Pronto. Rita Moraes, obrigado. Obrigada. Por este lanchinho, neste caso foi lanchinho, porque esta rubrica foi gravada, e naturalmente à hora que passa, depois do meio-dia, vai abrir o apetite, enfim, pois para vai. Alguém para a tarde. Para a tarde dizer, deixa-me agora ouvir isto na rádio, deixa-me levar isto. Hoje foi gravada, como a grande parte das rubricas são gravadas, e portanto calha ser à tarde, e portanto este lanchinho, deixa-me dizer que me caiu muito bem, né? Caiu muito bem. A Rita também, e pronto, a Rita Moraes deu-nos aqui mais hoje uma mesa que, se fosse em televisão, era quase uma mesa daquelas de culinária. Não vai ser em televisão, vai ser em Facebook. Pronto, vão vendo lá essas fotografias. Portanto, não achem estranho aqueles movimentos que nós fizemos estranhos. Porque foi, de facto, não nós... achem estranho aqueles movimentos estranhos. Portanto, foi isso, foi estranho. Rita, obrigado por estar. Obrigado, Rita, mais jovem, mais pequena. Obrigado, até uma próxima. Ficamos por aqui nesta rubrica ABC da Saúde, hoje sobre lanches de verão, que teve direito à degustação. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço, não se esqueça, ABC da Saúde aos sábados, depois do meio-dia, em repetição às quartas-feiras, também depois do meio-dia. Fique bem, até à próxima.